785, se aproxima do ponto de Feridoma Zero, está pronto. Voo no 785, mantém o ponto de Feridoma Zero. Mantém o ponto de Feridoma Zero. No 075, solo 08, só livrar um 219 para o táxi. Quem está livrando no momento vai chamar um 219, voo no 075. Condor 22, livre pouso, pista 190, vento 180 graus, 11 nós. Livre pouso na pista 10, poderia confirmar o início da pista interditada? Afirmativo, os primeiros 90 metros fechados, Condor 22. Ok, primeiros 90 metros, obrigado. No 785, visual com tráfego na final da 190. Firma, visual. Após a linha e mantém pista 190, gol no 785. Após a passagem do tráfego final, a linha mantém 190, gol no 785. November, desça para 2 mil pés, ajuste 10, 12. Autorizada, final, reposta estabilizada. Segundo, idoso, para a final, estabilizado, 190. Gol no 396, reautorizado nível 050. 050, gol no 396. Estacionamento, bono 674 na 62. Visual com aeronave na taxi. Paulo, bom no 075. Tuno 075, mantenha a posição antes da Juliette e aguarde ingresso para Tiona. Já mantém antes da Juliette, bono 075. Tuno 0. 040. Esse é o nível 040, informa que intenção é RNAV da pista 10. Controle ciente da RNAV, aguarde autorização, gol 1755. 755. Passagem ao gol, que está prosseguindo na Alfa, e após prossegue até a Charlie, para ingressar na pista, o fundo 22. Segue o gol, Alfa Charlie. Controle, Salvador, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Retorno da medida paralela, arremetendo com o procurador litoral para retorno a Salvador. Guardião 01, mantenha 500 pés, reporte Pituaçu. Já ultrapassou Pituaçu. Visual com a pista? Afirmativo. Chame torre 118.6, Guardião 01. Torre 118.6. Torre, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Tá outra vez de Pietá para retorno a Salvador. Guardião 01, dá presente, está autorizado direto parte do GRE, o vento 170 graus 09 nós, Guardião 01. 170 nós, autorizado, dá presente direto parte do GRE, Guardião 01. Bom no 785, da cola 213, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, gol no 785. Ligou no 785. Gol no 785, contato radar, subnível 380, saída da El. El, blé, subindo 380. Gente, aguarde só um instante, tem um tráfego puxando meia dúzia. Aguardando aqui na posição. Gol 1396, após etapa, desça para 3 mil pés, ajuste no 012. Após etapa, para 2 mil pés, com 1012, gol no 392. É, confirmando 3 mil? 3 mil pés, gol no 398, inicia redução para 180 nós, número 2 para o pouso. Tá bom, reduzindo para o 180, descendo para 3 mil como número 2, gol no 396. Confirme? Estabilizado? Eco Zulu November, complete final, chame torre 118.6. Agenda. Que aeronave que chamou controle? Controle, Salvador, Rabatão, Quilo, Quebec, Serra. Rabatão, Quilo, Quebec, Serra, mantenha 1.500 pés, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Serra. Via Upper Zulu 17, decola da pista 10 com curva direita, gole o fito a saída, 119.35 controle, 5522 transponder. Corretinho, pronto. Papatão Quilo Quebec Serra, controle informa, aeronave fazendo toque remetida sobre Veracruz, 1.000 pés. Bravo X-6 Fox na escuta do controle. Solo controlado, Guardião 01. Gente, boa tarde, Guardião 01. Boa tarde, grato. Então, 3567, acelera a identificação, chegada a Bonf, desça ao nível 050. Bonf, nível 050, tá frente, 567. Controle Salvador, de papapapai com papacerra. Papapapai com papacerra, prossiga. Boa, o Eco Papa Sierra procede de Adustina para Salvador, autorizado 190 pelo Centro Recife, comprou de Salvador, Eco Papa Sierra. Via Índia, no ponto de espera da Charlie, chame a torre 18.6, ajuste 1012. 1012, Índia na Charlie, 18.6, obrigado, 1674. O Golo 075 vai ingressar após o tráfego da companhia, seu portão número 8. E após o tráfego da companhia, vai ingressar para o 08, o gol no 075. O Condor vai chamar a torre no ponto de espera para poder ingressar na pista e prosseguir até o pátio de autoridade. Ao nível 070, inicia redução para 250 nós. Acima, está mantendo 25, décimo 07 na bomba. Batango Eco Papapapá, Eco Papacerra, voe na proa de pelo. Gente, direto para pelo, Eco Papacerra. Então 3567, reautorizado nível 060. Nível 060. Eco Papacerra, reautorizado nível 050. Gente, reautorizado 050. A possibilidade do Eco Papacerra manter a proa de bonfe e em bonfe a fazer uma mudança de regras e prosseguindo direto para pouso na 107? Papapapá, Eco Papacerra, voe na proa do VOR. Reporte para mudança de planos. Gente, na proa do VOR, reportará para mudança de plano. Grato, Eco Papacerra. Gol no 785, passa ao nível 1110, chame Recife no 288, aperna 1264. 288-264. 785. Gol no 755, confirma indicada. 2509, gol no 755. Reduza para 2209, gol no 755. 2209, no 755. Gol no 675. 174, a linha e decola pista 10, vento no 70 graus 079. A linha decola no 674. 2 Salvador, boa tarde, gol no 396. Boa tarde, gol no 396, continue a aproximação aguardando pista livre. 396. Sobregolou 755, após pelo, prossegue na RNAV da pista no 0. Afirmativa, após pelo, desça para 2.500, ajusta no 012. Após pelo, 2.500, Serra Vitor 366, 012, 755. Papá Eco, Papá Serra, vou na proa do VOR, descendo para o nível 040. Sente na proa do VOR, descendo para o 040, Eco, Papá Serra. Autorização, bom fim. Torre, o Condor 22 está na charge, táxi até o pátio de autoridade. Sente, Condor 22 aguarde, se aeronave na final do 10. Obrigado, meu irmão. O 925 confirma indicada. 250. Inicia redução para 220 nós. Número 4 para o pouso. Reduzindo 220. Gol 19. Desculpa, gol 1925. Gol no 396, pouso autorizado, pista no 0. Gol no 674, decolado 220, controle 199, decimal 35. Bom voo. 935, graças. Tango Bravo, X-Way Fox, mantenha 1500, ingresso no corredor Vera Cruz, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Controle informa tráfego na posição de 10 horas, 2 milhas, mantendo 1500 pés no corredor Vera Cruz. Cliente do tráfego reportará no ingresso do corredor Interlagos, Bravo, X-Way Fox, Bravo. 3567, autorizado nível 050. Nível 050, são 3567. 3567, confirma indicada. Indicada, 2309, está 3567. Sente. Gol no 925, autorizado nível 060. 060, no 925. Controle, boa tarde, gol 674. Gol no 674, contato radar, gol nível 340, saída Gole Gunza. 340, Gole Gunza, gol no 674. Salvador, Eco Papa Serra atingindo 040 em condições totalmente visuais, propõe mudança de regra, prosseguindo para pouso 97. Eco Papa Serra, sono modificado aos 22, desça para 1500 pés na proa da rotatória, reporte na rotatória visual com a pista. Sendo para 1500, reportará na rotatória o Eco Papa Serra. Eu sou o Servitor 366, gol 755. Gol no 755, complete final do procedimento RNAV, reduz a parada, aproximação, chame 3186. 386 no 755. Estou tentando contato com o Recife para pegar sua autorização, que ainda não consegui não, só um instante. Ok, é só em relação ao deslocamento da capacidade da pista, está 90 ou 1200, então? 90, apenas 90 metros. Ok, obrigado, eu. Oi, Salvador, boa tarde. Gol no 755, final RNAV, pista no 0. Gol no 396, solo 23, ao livrar 219 para o táxi. Ao livrar 219, até daqui a pouco. É. Gol no 755, continua a aproximação, guardando pista livre. Certo, sim, sim. Na pista, o Condor 22, obrigado. Gente, boa tarde. Boa. Turno 396, prossiga Alfa e Índia, portão 01. Alfa, Índia para o 01, voando 396. Trata 35, 67. Cono 925, reautorizado em nível 050. 050, no 925. 055. 567, confirma indicada. Mantém 230 mais, trata 35, 67. Gente, mantenha 230, número 1 para o pouso. Tá ok, se você der a restrição em pelo, mantém 230 mais, tá 357. Gol no 925, confirma indicada. 220. Gol no 925, reduza para 200 nós para sequenciamento. 200, reduzindo, gol no 925. Salvador, tá 3835 com a informação pro meu. Vivo. Chame torre 1186, é que vai passear. Obrigado, bom domingo. Tá coordenado, agora de costa. Guarda 3235. Com Papa Serra, reporte a 5 milhas, sinal da 17. Mostrará 5 milhas da 17 do Papa Serra. Serra pro 3567. Mantenha o perfil, então 3567. Solicita a RINAV da presente? Negativo, a partir de duro no localizador. Gente, após pelo, desça para 2000, ajuste no 0 ou no 2? 5012, após pelo, 2000 pés, tá? 3567. Tan 3567, após pelô, desça para 2500. 2500 após pelô, Tan 3567. Gol no 925, após pelô, mantenha a proa, limite localizador. Pelo, mantenha presente proa, gol no 925. Gol 1674, passa nível 130, chame Recife no 288, alterna 1264. Gol 1674. 288, 264. Boa tarde. Decolagem pista 1-0, curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 1-9, decimal 3-5, transponder 5-5, 1-7, Condor 2-2. Autorizado Recife 290, via Turismo 5-8, decolagem pelo terceiro 1-0 com curva esquerda, Pulca, Aracaju. 19-35, é o controle de saída, transponder 5-5, 1-7, Condor 2-2. Chame pronto para... Puxa, para acionamento e táxi, Condor. É instante, chamarei, obrigado. Com zero, mantendo 1500 pés. Tá ciente, porém na vista, tá 3567. Recife, Salvador, approach control, good afternoon, 3P5 form, 88, runway formation. Papatango Bravo, X-Way Fox, tráfego 9 horas, 1 no milhas, no rumo noroeste. Sudoeste, um Airbus 320, descida para 2500 pés. Isso, tráfego, Bravo, X-Way Fox, tráfego. No 3P5488, good afternoon, Roma Information. 3P5488, is confident, I'm on arrival, distance by level 050. Set flight level 050, 3P5488, informs lost contact receive center, 3P5488. Roger. Kilo Quebec, você é visual com a pista? Roger. Para ingresso do circuito, chame torre 118.6. Tá. Oh, Kilo Quebec, Serra. Kilo Quebec, Serra, reporte final de 3 milhas, 1-7. Serra. Bom, 925, reautorizado em nível 040. Afirma, é pro Gol no 925, Cereço. Afirmativo, 040. Mantendo a presente, vai pro 040. Tá prosseguindo a descida, até 3567. Então, 3567, desce agora para 2000 pés, ajuste no 0, no 2, reposto estabilizado na final. 2000, 1012, reposto estabilizado, 3567. Posição é remota, 13. Autorizado, pushback e acionamento do Chanel, chame para táxi. Pode chamar para o táxi, 63, pessoal. Solo, boa tarde, Papa Tango, Alfa, Vitor, Juliette. Alfa, Vitor, Juliette, voo local, confirme o setor que afasta e... Confirme o setor, é a coisa do Axé para Valência? Afirmativo, Axé é caixa prévia, senhor, meu pé. Gente, aguarde corpo. Nossa, escuta. 120, desça para 2000, ajuste 1012, informe localizador, Gol 925. Esquerda 120, 2000, vai fazer o GPS, Gol 925. Ciente, se tiver condições, voe o 366. Tá firme então, só voando o 366. 7, tá interceptando a aproximação final da 120. Tan 3567, livre pouso pista 10, o vento no meio 0 grau 099, informa pista úmida. O tráfego à esquerda não vai interferir com o seu pouso, a 3000. Gente, livre pouso 10, o 3567. Position, descend flight level 040-3P-5488. Confirma o vento do 3567, senhorita. Vento 170 graus 08 nós. 150 com 10, correção. 150 com 10. Obrigado. 10, 10, curva direita, gole Gonza. 119 decimal 35 e aciona 5510 tá 3835. Autorizado 360, Campinas e Aperuísque 58. Decolada 10, saída Gole Gonza, 1935, controle 5510, transponder está 3835. Corretinho pronto para puxa e acionamento. Bora. Alfa Vitor Juliette, copia. Você tem autorização do 3217? Afirmativo, copia. Alfa Vitor Juliette, autorizado, voo local, mil pés, corredor Axé, decolada 17, curva direita, 119.35, o controle, a torre 118.6 e aciona 0151 o Alfa Vitor Juliette. Autorizado, voo local, corredor Axé, caixa prévia 17, curva à direita, 18.6, a torre 119.35, controle 0151, transponder, parte da bata com dois a bordo, 5 de autonomia, o Alfa Vitor Juliette. Seguinte, Alfa Vitor Juliette, chame a torre 18.6 para acionamento táxi. 18.6, bom frente, obrigado. Pessoal, vou voar no 755. Vou no 755, prossiga. É, o posição 7 está ocupado, aparentemente. Alfa Vitor Juliette, livre acionar, chame táxi. Vai pro táxi. Salvador, boa tarde, no Gol 925. E 8 a bordo, alternando Goiânia, 2 horas e 45. Clear Bonf Arrival, descend level 040, reduce 250 knots, QNH 1012. Descend level 040, QNH 1012, reduce 250 knots, Bonf Arrival. E solo, Chanelo 6321, pronto, táxi 108 a bordo, Goiânia, 2 horas e 45. Yes, Condor 076. I don't see you, sir. Ok, thank you. Gol 395, Salvador. Gol 1755, pode estacionar no 612, tá autorizado. 612, obrigado. Confirmando o Chanel 108, Goiânia 12 e 45. Testando Alfa. Confirmando. Germano 108 a bordo, 6321 Goiânia, 2h45. Autorizado para seguir seu táxi, observe um tráfego da Gol estacionando no portão 612. Juliette Alfa no ponto de espera da Charlie 186, 1012 ajuste, estacionei 6321. Gente, Juliette Alfa na Charlie 181 na torre, obrigado, bom trabalho. 186, corrijo. Santa 3567, mantém antes da Juliette. Antes da Juliette, Santa 3567. Desça para 4000. 368, 4000 na proa, bom, no 395. Os 90 metros estão fechados, pista 10, livre pouso. O vento no 50 graus, 08 nós. Relativo, confirmando os primeiros 90, é isso? Afirmativo, 9090. Obrigado. Alfa Vitor Juliette, porta mata, pronto, táxi. Alfa Vitor Juliette, o ajuste no 012, reporte para ingresso na 107. Repara para ingresso, Alfa Vitor Juliette. Tenha uma boa tarde. Frequência da torre 6186, Brava C. Foxtrot, boa tarde. Oi, Salvador, Brava C. Foxtrot. Brava C. Foxtrot, reporte final de 3 milhas 17. Reportará final de 3 milhas 17, Brava C. Foxtrot. Salvador, boa tarde novamente ao Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, controle, informe se tentou contato anteriormente. Deu uma mensagem? Botão 4, 35 mensagens. Negativo, só em Veracruz mesmo. É, porém eu acho que os senhores estão esquecendo, é compulsório contato rádio no corredor, caso não seja possível, porém lá em Caixa-Prego é bom chamar o controle. Em contato com o radar com sua aeronave, 1500 pés. Confirme pessoas a bordo. Ativo, está mantendo 1500 pés, está com 06 a bordo. O outro controlador reportou, falou que era somente na CPR. Aí vocês têm que entrar num acordo aí. Não, o acordo é regulamento. Voou no corredor é compulsório. Transponda e comunicações. Ativo, então. O transponder está 0160. Salvador, boa tarde, Gono 925, Livrão. Gono 925, Alfa Índia, Portão 2. Alfa Índia, Portão 2, Gono 925. Gente, eu só confirme, vai via litoral, corredor Axé, mais ou menos a quantas milhas? Formação, ok? Afirmativo, se eu tiver condições de reduzir para 180, pode voar o 366 da presente e descer para 2.500. Reduzir então. Cidade de Torre, o Oceaner 6321 no ponto de espera da 10, pronto. Oceaner 6321, a linha decola pista 10, vento no 60 grau 08 mais. A linha decola na pista 10, 6321 Oceaner. Não é o ano 8, decimal 6 tempo. Momento, aguarde para a decolagem. Radião 02, o ajuste 10-12 e o vento no 30 graus 10 nós, da presente está autorizada a decolagem, pode fora do sol, controlado inicialmente um corredor a chefe.